Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a nossa edição e apresentar o nosso convidado, que é um lutador do UFC, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes e Android. Somente assinando vocês vão receber o nosso programa assim que ele for publicado. Galera do Mundo das Lutas, o convidado de hoje é o Gilbert Durinho, peso leve do UFC. Ele que nocauteou de forma espetacular o Jason Sago no UFC Fight Night ocorrido em Pittsburgh, nos Estados Unidos, no último dia 16 de setembro. Durinho, primeiro parabéns pelo resultado, mas fala pra gente, primeiro, qual foi a sua sensação de vencer essa luta por nocaute? Eu pergunto isso porque eu sei que você é um especialista no chão, né? Todo mundo te conhece pela sua especialidade no jiu-jitsu, mas a gente também sabe que você gosta de trocar porrada, não corre da luta em pé, né? Como é que foi pra você conquistar esse nocaute espetacular? Fala, galera, fala contigo. Então, irmão, eu fiquei amarradão, fiquei quase um ano sem lutar, e eu resolvi priorizar as duas coisas no meu jogo, que eu acho que eu tinha que melhorar bastante. Então, priorizei muito o boxe e o wrestling. Eu fui me sentindo, foi uma das que eu fui com a cabeça muito tranquilo, mesmo vindo de derrota, mesmo com um monte de coisa acontecendo, eu vim com a cabeça bem tranquilo, bem focado, e fui me sentindo bem à vontade na trocação. Eu achei que eu tava ganhando o segundo round, mas eu ouvi o corner dele dizendo pra ele puxar mais, pra ele garantir o round. Então, eu meio que vi que ele começava a vir mais pra cima. Foi onde eu plantei, meu irmão. Comecei a jogar um monte de mão ali. Errei algumas, mas eu tava jogando mão muito, muito, bem forte mesmo. Eu sabia que se acertasse, ele podia cair. Então, a hora quando eu vi ele jogando jab, eu meio que dei uma esquiva e já joguei a mão pesada que pegou. Quando eu acertou, que fez a visão ali. Eu acho que foi um pouco desse trabalho que eu coloquei. Bastante boxe, bastante wrestling. Acho que valeu a pena todo esse trabalho. E é isso que eu ia te perguntar, né, Durinho? A gente sabe que você já está trabalhando a sua trocação já tem tempo, mas a que você acredita isso? É um trabalho de longo prazo? Ou foi alguma coisa que você modificou nos seus treinos recentemente? A que você acredita esse nocaute que você conquistou? Então, acho que é tudo junto, cara. Eu acho que hoje eu estou trabalhando tem bastante tempo. Eu tenho uma mão pesada. Antes de entrar no UFC, eu tenho dois nocautes, um no Bananada e um no Gampinho. Foi um com a mão direita, outro com a mão esquerda, então eu sei que eu tenho a mão pesada, só que, cara, o UFC é outro nível, né? Então eu venho buscando essa melhora no jogo em pé. Eu sou um cara do jiu-jitsu. Na real, eu entrei na luta com a cabeça pra finalizar. Eu falei, não, esse cara pra baixo vai pegar. Só que ele tava com um bom jogo de defesa no chão ali. Das duas vezes que eu derrubei, ele tava bem fecheado, bem. Ele é um faixa preta do Roller Grace, um cara bem duro. Então acho que foi tudo junto, cara. Eu treinei bastante. Venho melhorando, toda luta que eu me critico muito, então toda luta que eu tenho, eu tento lá, tento fazer um resumo de como foi o camp, de como foi a luta, o que eu preciso melhorar. Esse camp eu comecei com um trabalho com a psicóloga esportiva, a Luciana Ribeiro, lá de Brasília, da seleção, e ela me fez ficar ainda mais crítico. Então eu faço bastante anotação de todo o meu treino, dou nota, faço anotação antes, depois. Passou num trabalho de aperfeiçoamento. Então, acho que foi tudo isso junto. Acho que eu foquei um pouco mais no boxe, já que eu não tinha nada, nenhuma luta marcada. Eu já tinha treinado há muito tempo, mas eu vim um pouco mais de foco só no boxe, para melhorar minha movimentação, meu entra e sai, minha mão. Eu acho que foi tudo junto, cara. Acho que o tanto que eu trabalhava e agora nesse finalzinho, para entrar no camp, a gente focou muito nisso. E acho que o resultado chegou, mas como você falou, eu venho trabalhando há muito tempo, mas eu acho que eu direcionei um pouco mais nesse finalzinho, a gente direcionou muito pro boxe. E falando em camp, né, Durinho, você agora é uma fase nova, né, porque você tá aí com a equipe, a Combat Club, né, que a gente até teve a oportunidade já de falar sobre, mas é uma equipe nova que tá se formando, tem vários nomes conhecidos, muita gente que tá ganhando, né. O Rock Hold também voltou no mesmo evento que você, ele tem treinado lá com o pessoal. O Rob Lawler também venceu a última luta. Então, como é que você avalia essa fase, essa nova equipe? Como é que as coisas estão funcionando pra você? Então, agora as coisas melhoraram. Acho que a gente teve uma boa fase na Black Zealand. E meio que teve um problema interno. entre o Henry e o Glenn, a equipe meio que se separou. Ainda tem a Black Zillions hoje. A gente ainda existe, o Gesia está nessa equipe, o Yuri Villefone, tem uma galera. E eu ainda tenho um ótimo relacionamento, graças a Deus eu me relaciono muito bem com todos eles. Mas acabou que a gente seguiu esse caminho da Combat Club, onde eu tenho uma parceria com o Henry, a gente tem mais dois parceiros. E a Combat Club foi tá indo tão bem que a gente tá abrindo outra agora, na real. O Henry tá mais comandando essa outra agora. Chama Hard Knocks 365, né? Só que em inglês. Chama Hard Knocks 365. É onde os treinos estão conjugando. Um dia treinando a Combat Club, outro dia na Hard Knocks. E, cara, a equipe tá muito boa. Acho que o grupo... Eu acho que é muito por isso também, né? Porque o grupo é pequeno e tá todo mundo se ajudando. Então, o treino tá muito bom. O Rock Road veio treinar com a gente. Pô, teve um excelente camp. Gostou, falou que vai voltar. O Rob Lauren, como você falou. O Nick Lentz tá aqui também. Tem toda a galera que já tava antes. O Camaro, que ganhou do Serginho. O Michael Johnson. O Michael Chandler. Então tem muito treino bom, só que ao mesmo tempo a equipe pequena tem o Volker também treinando com a gente. Então é uma equipe muito boa e pequena, assim, não tem uma quantidade tão grande, mas uma quantidade pequena com muita qualidade, todo mundo se ajudando, todo mundo com o mesmo objetivo. E eu acho que é isso que está fazendo a equipe, mesmo sendo pequena, mesmo sendo nova, a gente colher resultados. Eu acho que é por isso, todo mundo está colocando muita energia. E todo mundo com luta e todo mundo se ajudando. Eu já voltei a treinar, lógico que uma parte mais de base, mais de melhorar a técnica. Mas pô, o Nick já tá com luta, o Rob Lawler também já tá treinando, já deve lutar em dezembro, janeiro. Então a gente tá todo mundo meio que se ajudando. Acho que isso tá sendo fundamental. A Black Zillions era uma equipe muito grande, tinha muita gente, faltava um pouco de organização. Hoje a equipe é meio que do Henry, né? O Henry que é o head coach, o Henry que comanda, então. Ele comanda, os outros treinadores, lógico, trabalham em conjunto, mas a gente tem um líder e a gente segue ali meio que o que o Henry fala e todo mundo se ajuda, então a equipe tá tendo um bom resultado. Legal, Durinho. Agora uma coisa que eu sempre me pergunto, você citou aí o Rock Road. Como é que é a sua relação com ele? Como é que foi a chegada dele? Porque a gente sabe que num passado não tão longe assim, ele teve uma rivalidade com o Vitor, né, que é muito seu amigo e tudo mais. Como é que tem sido a sua relação com ele? Você chega a ter uma relação próxima dele ou é só aquela coisa profissional de cumprimentar? Eu acho que vocês chegam a treinar junto, porque ele é pesado, né? Ele é mais pesado que você. Ah, então, ele, na real, quando ele chegou, foi a época que o Vitor tava saindo, bem na mesma época. Ele chegou e o Vitor saiu, foi bem desse jeito. No começo, pra mim, foi uma situação meio extrema, mas quando ele só veio e treinava só com o Henry, só fazia treino com o Henry, meio que só particular com o Henry, e bom, ia embora, e vinha, veio várias vezes nessa coisa, e dessa última vez, antes de fechar a luta dele, ele já vinha e treinava com o grupo inteiro, e a gente, acho que no começo ficou meio estranho assim, porque ele sabia do meu relacionamento com o Vitor, mas pô, tem muito tempo que eu nem treino com o Vitor, acho que a última vez que eu rolei com o Vitor foi... Putz, faltava uns dois meses ainda para o Jacaré. Foi o último rola que eu dei com o Vitor e mesmo assim tinha muito tempo que eu não rolava com ele antes. E o Vitor tá muito busy com a academia dele, eu também. Hoje em dia nossa academia é muito longe uma da outra, de quase uma hora assim. Ele tá muito busy lá, eu tô muito ocupado aqui também. A gente ainda se fala bastante, só que mais por telefone. Antes era todo dia que a gente se via, treinava junto, final de semana tava junto. E hoje em dia nem treino muito com o Vitor. Então quando ele veio, no começo foi meio estranho, mas passou um pouquinho, a gente começou a treinar, cara, ele é mó sangue bom. É um ótimo treino, bom treino pra caramba. Casca grossíssima no chão. Eu acho ele o melhor grappler do que lutando em pé. Ele é muito, muito, muito duro no chão. Muito bem. Eu sei que se ele caiu por cima de qualquer um cara na categoria, ele já era. Ele é muito duro por cima. Você vê que ele caiu... A luta estava equilibrada até ele cair por cima do outro, acabou a luta. A luta estava equilibrada até ele cair por cima do Whiteman, acabou a luta. David Branch estava colocando pressão nele, ele caiu por cima, acabou a luta. Ele é um cara comprido, né? Muito comprido, tem um jiu-jitsu muito, muito, muito afiado. E, cara, ele é um ótimo treino. A gente começou a treinar bastante pra esse camp. A gente tava fazendo camp 4 praticamente tudo junto. Foi um camp que eu treinei muito, cara. Ele é muito duro, muito sangue bom. A gente trocou muita informação de jiu-jitsu, mas muita mesmo, de queda de jiu-jitsu. Ele me ajudou bastante nesse camp. A gente teve, algumas semanas atrás, o furacão Irma aí no, nos Estados Unidos, né, que atingiu a Flórida. A gente sabe que você vive na Flórida. É, de alguma forma afetou a academia, sua casa, ou você teve a sorte de não sofrer alguma consequência do que aconteceu? A gente meio que se protegeu, tomou todas as circunstâncias que tinha que fazer. O que acontece? Quando vem um furacão desse, ele veio para bater o recorde. Ele estava previsto para vir de categoria número 5. Pô, teve um furacão aqui, o Wilma, se eu não me engano, ele veio há 15 anos atrás. Ele veio em categoria 3 e ele destruiu a Florida inteira, categoria 3. E esse tava pra vir em categoria 5. Então, cara, aqui já tava uma loucura, tava igual o começo do Walking Dead, The Walking Dead ali. Todo mundo, tem que pegar água. Todo mundo pega água e pega enlatado, porque provavelmente vai faltar luz. Meu irmão, quem falou isso, no dia seguinte, você não conseguia achar água, você não conseguia achar enlatado em lugar nenhum. Se achasse, estava caríssimo, mas nem achava. É, mandou também fazer estoque de gasolina. Então, os postos de gasolina estavam lotados, não dava para pegar gasolina. Se você achasse um posto com gasolina, era 2-3 horas na fila, e todo mundo que ia pegar ia com vários galões, né, para armazenar. Então, às vezes, quando você ficava na fila, quando você chegava, acabava o gasolina. Então, foi bem desesperador e faltava uma semana pra mim. É, foi uma semana antes, né? Quando passou, você já não tava na Flórida. É, na real, o furacão Irma chegou no sábado. Uma semana antes da luta, ele ia chegar no sábado. E eu só ia viajar na terça. Mas até terça eu ia ficar 3 a 4 dias sem luz, foi o que aconteceu. Cancelou um monte de voo, você viu que o Thiago Pitbull nem foi pra que cancelou um monte de voo, aconteceu um monte de coisas. Então eu resolvi sair daqui na quinta, porque na quinta eu ia chegar lá na sexta e tipo, não ia pegar nada disso, porque a academia fechou, não ia dar pra treinar. Mas aí foi todo mundo com você, família, os filhos? Aí eu tava nesse dilema de como é que eu ia fazer, porque o UFC falou pra eu sair de lá no máximo na sexta, porque eu teria risco de perder o voo, o UFC me ajudaria com meus custos, com a passagem, com o hotel, etc, que eu poderia sair de lá na quinta ou na sexta. Só que eu, nisso aí, o Coutinho, o que aconteceu? As passagens foram lá em cima, meu irmão, aumentou o preço da passagem toda. Aí eu ia tomar uma facada ali, eu resolvi ir de carro. Foram direto, sem parada, 17 horas, só que a gente deu uma parada. Nossa senhora, foi aquele dia, né, que a gente tentou, que a gente se falou. Isso. E, nossa. Aquele dia eu tava voltando, porque foi pior, eu tô em moto, pior que aí. Ainda deu praticamente 30 horas, a gente saiu daqui na quinta de manhã e chegou lá na sexta-noite. Mas foi tudo tranquilo, você chegou lá, a gente alugou uma casa, escolhemos um aplicativozinho Airbnb, pegamos uma casa, a gente ficou bem tranquilo. Ficou eu, meu irmão, minha esposa, meus dois filhos, depois o Luke Vicente veio, ficou comigo lá na casa também pra me ajudar. Eu consegui treinar lá, o pessoal de Pittsburgh, do UFC me deu uma cobertura. Teve academia para treinar lá em Pittsburgh, foi ótimo, eu ter ido antes, que eu não tive essa preocupação nenhuma com o furacão aqui. Graças a Deus, aconteceu com a casa, a gente fez a proteção na casa, a gente fez a proteção na academia, deu tudo certo, graças a Deus. Faltou luz, estragou os alimentos e tal, perdemos um dia de aula, mas graças a Deus, teve nada de grave. É, dos males o menor, graças a Deus, né, Durinho? Olhando pra frente, você conquistou uma grande vitória agora, se recuperou da derrota que você tinha sofrido contra o Michel. E o que você consegue projetar pro futuro? Você tem algum adversário em mente que você acha que você pode desafiar ou pedir ao UFC? Você tem alguma data também que você gostaria de voltar, quer lutar ainda esse ano ou talvez no ano que vem? O que você consegue projetar em relação ao seu futuro? Então, eu queria lutar logo, né? Eu não queria lutar tão rápido, acho que é importante eu ter esse descanso, que esse camp foi bem longo. Tive um camp muito longo, muito. Pô, acho que eu trabalhei bastante nesse camp aí, camp praticamente quase perfeito. E tive um bom resultado. Eu preciso de pelo menos umas 2 a 3 semanas para descansar meu corpo, mais pelo corte de peso, mais por todo o treinamento duro. para eu voltar para a base e para o treino. Eu acho que final de dezembro seria uma ótima data para mim, ou comecinho de janeiro, eu preferia final de dezembro. E adversário, eu acho que um adversário vindo de pelo menos uma vitória, que nem eu estou vindo, seria um bom adversário, seria bom, que faria sentido. O Oliver Mercier, que lutou no mesmo evento que eu, que ganhou do Tony Mott, eu desafiei ele, acho que seria uma boa luta. Muito interessante, ele também tem um bom grappling, também não foge muito da trocação. E eu vi no Twitter também o Steve Ray, também que estava pedindo lutas. Eu já desafiei os dois, acho que seriam duas lutas muito boas, os dois têm um bom grappling, têm uma boa trocação também. É mais ou menos lutadores desse nível. Acho que eu não posso dar um puro maior que a perna, já querer um top 15. Eu acho que não, acho que o mais importante para mim agora é colocar algumas vitórias seguidas aí, 3, 4, 5 vitórias seguidas, para pensar mais lá na frente. Então, a projeção que eu faço para mim é isso. Uma luta no final de dezembro seria ótima para mim. E com um lutador que está vindo de uma vitória, um lutador que está pelo menos uma vitória, um lutador que não está tão ranqueado, que seria uma luta que faria mais sentido, tanto para mim, tanto para a UFC, tanto para o público. Eu acho que seria uma Tá certo. Agora, Durinho, eu queria saber também, a gente, durante esse período que você ficou sem luta no UFC, você chegou a fazer uma apresentação no Submission Underground, né, que é o evento de grappling. Você já teve algum convite para fazer uma nova participação em algum evento desses? Você tem expectativa de aproveitar esse tempo off do UFC para fazer? Caso não tenha tido um convite, você gostaria de entrar em alguma negociação para isso? Então, eu tenho um ótimo relacionamento pessoal do Submission Underground. O único problema é que o evento deles é agora, domingo, então ficou muito em cima para lutar. A gente até conversou. Eu tinha um convite para ter lutado o ADCC ontem, né? Sábado e domingo. Só que ficou muito em cima da luta. Eu dei alguns chutes no Jason Sago, meu tornozelo ficou um pouco inchado, me impossibilitou de lutar o ADCC. Eu queria muito ter lutado. Quem não conhece, é a Olimpíada do Jiu-Jitsu, é um evento irado que tem. Foi lá na Finlândia, só convidado. Luta de altíssimo nível. Infelizmente não deu para fazer o ADCC, mas eu tenho um ótimo, como eu falei, eu tenho um ótimo, as portas abertas com Polaris, com a Copa Pódio, com o Submission Underground. Se minha luta não for marcada até dezembro ali, o UFC quiser que eu lute só ano que vem, lógico que eu vou estar fazendo alguma luta alguma luta de sem kimono, ou o Mundial sem kimono também, que é em dezembro. O Mundial sem kimono também é um campeonato muito maneiro de lutar, um altíssimo nível. Eu tive a oportunidade de competir duas vezes que competi eu ganhei, e vamos ver, se eu não tiver nada marcado, lógico que eu vou pro grab, lógico que eu vou fazer. Manter a atividade, né? Lógico, eu acho que a evolução vem muito com isso, coach. Você consegue evoluir bastante sem tá só entrando no octagon, sabe? Qualquer competição, eu acho que a adrenalina vai lá em cima, o autocontrole, a disciplina no treinamento, bater peso, acho que tudo isso tá te evoluindo como atleta. Agora, falando sobre outros assuntos, a gente teve agora no último fim de semana o UFC Japão, e na luta principal, como esperado, né, a gente viu a vitória do Ovin Sampru contra o Yoshin Okami. E pra você que é um cara do jiu-jitsu, queria saber a sua opinião sobre a chave de ombro, mais uma, aquele... é chave de ombro que se chama aquele golpe que ele deu? Chama tipo uma chave de ombro, né, se a gente botar no português, mas é... como é que ele chama? Von Flu Choke, né? Que era um japonesinho que dava bem esse golpe. Então, pô, o Vincent Pro faz isso bem pra caramba. Eu acho que... Já treinou essa posição? Já treinei, pega pra caramba. Se o cara der a guilhotina, se você estiver na meia guarda ou nos 100 quilos, que é posição de controle, né? E o cara, se quiser te dar uma guilhotina dali, é fácil de dar. Assim. Na real, você só levanta o seu braço, que ele tá travando o seu pescoço, trava a mão dele, a outra mão você faz um abraço na cabeça e só coloca o seu ombro no pescoço do oponente ali. Na real, fica na ponta do pé para colocar todo o seu peso ali. É a posição mesmo, você não faz força na posição. É uma posição muito, muito técnica. Parece que não ia pegar. O cara não acredita que ele está sendo estrangulado. A maioria das vezes, bota 90% desse golpe, quando aplica esse golpe, 90% do cara paga, porque ele não acredita que ele vai ser estrangulado. É, e o curioso é isso, né? Porque a posição, a gente está acompanhando, às vezes até quem não tem essa essa experiência de perceber que o lutador tá tentando essa chave, acha que não tem nada acontecendo, até que o cara apaga, fica assim, sem entender como assim, o que aconteceu, que é uma posição realmente muito inusitada, e como é no pescoço, né, o cara tá por baixo, ele não consegue respirar, né, já que a pressão é no pescoço, é mais ou menos isso. É desse jeito, o cara, na real, o cara, o que te dá nessa posição é que você meio que desacredita, porque o ombro tá ali e o ombro já travou o oxigênio, já não entra mais oxigênio. Você consegue controlar mais ou menos uns, acho que menos de 10 segundos ali. Então você tá controlando, você tá controlando, você tá controlando, pum, acabou. Você apaga, que você não sente. E muitas das vezes, como você não tá fazendo força, você tá meio que só tentando respirar, esperando, você apaga com os dois olhos abertos. Por isso que parece que o cara não apagou. Então ele apaga com os dois olhos abertos ali, se o juiz não estiver muito ligado no lance ali, ele não percebe. Porque a maioria das vezes, a pessoa que quando ela apaga com os dois olhos abertos. Isso que é o mais curioso da posição, então você apaga com o olho aberto ali, parece que não está apagado. É verdade. E Durinho, a gente também teve no UFC Japão a vitória da Jéssica Andrade contra a Claudinha Gadelha, que surpreendeu muita gente, me surpreendeu. Eu tinha a Claudinha como favorita, eu não sei você. Mas eu queria saber se te surpreendeu esse resultado e o que você achou da performance da Jéssica, né? Ao contrário do que acho que muita gente esperava, a Jéssica conseguiu ali neutralizar os ataques da Claudinha, colocou para baixo com uma facilidade inacreditável, né? A Claudinha, a gente sabe que ela é uma lutadora de derrubada, de fazer pressão por cima, mas a Jéssica ali conseguiu uma estratégia e um jogo que anulou completamente. Queria saber se te surpreendeu esse resultado e como é que você vê a Jéssica. Você acha que de fato ela já consegue uma revanche contra a Joana, ou talvez ela tenha que fazer mais uma luta antes? Então, eu sou amigão das duas, cara, tanto da Jéssica quanto da Claudinha. Então, a minha torcida era pra ter um lutão, que as duas ganharam o bônus ali, mas eu fiquei sem favorito, porque eu gosto muito das duas, tenho uma amizade muito grande com as duas, tanto que a Claudinha, que treinei com ela no Nova União por muitos anos, e a Jéssica, que treina lá em Niterói, né, cara? Então, eu fiquei meio, caraca, eu gosto das duas, meu irmão, essa luta vai ser complicada. Eu achei que a Claudinha começou muito bem, boxeando, movimentando e colocando, acertando bons golpes. A Jéssica, só que a Jéssica, cara, a Jéssica é muito dura. A Jéssica ficou tomando aqueles golpes ali e continuou colocando pressão. O que eu acho, olhando de fora, que aqueles golpes ali que a Claudinha tava acertando, tava sendo contundente, principalmente nos dois primeiros minutos, só que a Jéssica não tava nem aí, a Jéssica tava tomando aquele golpe, indo pra cima, colocando pressão. Eu acho que aquela pressão frustrou um pouco a Claudinha, que a Claudinha, caraca, tô acertando, ela continuou vindo pra cima. Eu acho que a Claudinha tinha que continuar fazendo aquele jogo que ela tava fazendo, tava dando certo. Quando ela começou a fazer um pouco de grappling ali, foi onde a Jéssica conseguiu a queda, meu irmão. E a Jéssica, por cima, é pressão, meu irmão. É difícil fazer jiu-jitsu com ela ali. Eu sabia que ia ser difícil da Claudinha raspar ou achar alguma pressão ou levantar com a pressão que a Jéssica tava colocando. E legal que a Jéssica também compete, né, no jiu-jitsu quando não tá lutando. Também, a Jéssica é muito ativa. A Jéssica é o John Linekerzinho ali do feminino, sinistro. Ela é mistura do John Lineker com o Trator, com o Michel Trator. Durou os dois da Jéssica, que viu, ela é pressão. E botou maior pressão ali no primeiro round, saiu do primeiro round já confiante, frustrou um pouco a Claudinha. Quando ela voltou pro segundo round, já sabia que o segredo ia ser botar golpe mesmo, pressão, derrubar e ground and pound. Eu acho que o mestre Paraná ali foi muito inteligente, né, na estratégia. Acho que a estratégia foi muito psicológica também, de quebrar mentalmente a Claudinha. E a Claudinha foi guerreira pra caramba, quase pegou uma guilhotina, aguentou. O ground and pound pesado da Jéssica ali, na real não queria nem que essa luta acontecesse, mas agora com essa vitória da Jéssica aí, acho que a Jéssica se coloca ali como número um ali pra enfrentar a Joana vai defender o cinturão agora, mas acho que a Jéssica tá ali na beirada, cara, tá ali pra disputar o cinturão. Talvez seja melhor fazer até uma luta pra não ficar esperando muito tempo, como a Joana só vai lutar em novembro. Acho que ela ia esperar até fevereiro, mais ou menos, para lutar. Isso é muito tempo. Eu acho que a Jéssica faria mais uma luta aí em dezembro para ficar ativa, para continuar a evolução, fazer mais um camp. Acho que ela vai evoluir mais ainda, mais um camp. Mas eu acho que se ela fizer... Se essa Jéssica, que lutou com a Claudinha, mesmo a Jéssica, entrar pra lutar com a Joana. Eu acho que ela tem muitas chances, que ela evoluiu muito. Já sabe que a Joana é capaz, tem que melhorar, afiar um pouquinho mais o wrestling. Ela ganha da Joana. Tá certo, eu concordo com você, Durinho. Até porque a Jéssica, ela é jovem, né? Então a gente tem que ter em mente que ela tá em constante evolução. Eu também concordo, eu acho que é mais uma luta, acho que pode ser o suficiente pra ela já chegar mais a ponto de bala contra a Joana. Até porque a Joana já declarou que quer fazer pelo menos mais duas lutas na categoria, e eu acho que uma dessas duas lutas é a Jéssica. Eu acho que tem totais condições. Agora, Durinho, pra gente finalizar o nosso papo, queria falar com você sobre mais dois assuntos. O próximo assunto é que eu não sei se você viu, mas a super luta histórica do boxe continua dando pano pra manga, né? A gente tem toda semana declarações do Mayweather e do McGregor. E a última declaração do Mayweather foi que ele insinuou, na verdade, que ele teria poupado o Conor McGregor de um nocaute mais avassalador, mais rápido, para quem sabe, poupar aí o McGregor de danos cerebrais, danos maiores que poderiam acontecer durante a luta no boxe. Queria saber como é que você reage a essa declaração do Mayweather. Você consegue enxergar algum tipo de verdade? Ou você acha que ele só está meio que justificando ali a dificuldade que ele teve para nocautear? Eu acho que é o marketing dele ali, cara. Ele gosta de falar, ele sabe que o que ele fala vai virar assunto, vai virar notícia. Mas, não, eu acho que eu discordo disso aí. Eu acho que ele já está com 40 anos, ele já entrou... Ele tem a técnica perfeita, mas já não tem aquele condicionamento do boxeiro mais novo. E eu acho que ele entrou, fez a estratégia perfeita, colocou pressão. No começo deixou o Conor bater, se defendeu bastante, ficou tranquilo. Depois ele começou a colocar mais pressão, fazendo o Conor cansar. Quando ele viu que o Conor estava cansado, foi onde ele colocou pressão para acabar com a luta. Mas eu acho que se ele visse o nocaute, ele ia nocautear, que ele jogou mão ali, meu irmão, pra nocautear, jogou um golpe fortíssimo no corpo. E eu acho que quando você entra na luta, você não pensa muito na saúde do cara, você pensa em nocautear ou finalizar o cara. Lógico, se você nocautear, putz, agora você, putz, o cara caiu mal na minha luta, foi o primeiro nocaute que eu dei na UFC. O cara caiu mal, lógico, você fica preocupado, você quer que o cara corte, você não quer matar o cara. Você quer... Você se preocupa, mas depois, antes disso, você quer nocautear o cara, você quer finalizar o cara, você quer, você joga um chute na cara do cara, você não joga pra acertar devagar, você joga pra nocautear mesmo. Qualquer golpe que você joga é pra nocautear, não é? Às vezes é você tá fazendo uma finta, você tá buscando, você tá batendo um pouquinho devagar pra jogar um golpe mais forte, pra abrir, fazer um caminho pra abrir, pra você jogar um golpe forte, mas você não. Antes de você nocautear, antes de acabar a luta, você não tá prestando atenção na saúde do cara. Pelo contrário, você quer acabar com a luta. Então, eu acho que ele... E nesse comentário, eu acho que ele foi bem infeliz aí. Eu acho que é porque aquele negócio, né? O que ele fala é marketing, é... Todo mundo gosta, vira notícia. É mais pra ter um bafafá, pro pessoal falar um pouco de novo. Mas eu não acredito nisso mesmo. Exatamente, eu concordo. Também acho que é tudo... friamente calculado, aquele ali sabe muito bem o que fala, organiza muito bem as ideias dele antes de falar com a imprensa. Pra gente finalizar, o próximo grande evento do UFC acontece no dia 6 de outubro, é o UFC 216. E na luta principal vai ter um confronto aí de grande interesse seu, porque é da sua categoria, a disputa pelo cinturão interino da categoria dos leves entre o Tony Ferguson e o Kevin Lee. Queria saber a sua opinião, o que você espera dessa luta, quem que você tem como favorito, o que você consegue projetar para esse confronto aí? Eu acho que o Tony Ferguson é muito, muito, muito favorito. Eu acho que o Kevin Lee furou a fila de uma galera ali. Tanto poderiam colocar o Nate Diaz para lutar, poderiam colocar o Khabib, tanta gente para lutar ali. Eu acho que o Kevin Lee só ganhou de um top 10, foi do Michael Chiesa, e a vitória foi polêmica. Ele foi vacilo do Yamazaki lá e tal. Antes disso ele só tinha, lógico, ele tá vendo 5 vitórias seguidas, tudo bem. Mas desses, um era top 15, que era o Marcelo Duba, e o outro era o top 8, se eu não me engano, que era o Michael Chiesa na época. E só, ele já tipou o cinturão. Então, é mais uma vez, eu acho que o ranking não tá valendo tanto da categoria ali, o ranking é só pra marcar ali, não sei como é que funciona. Mas essa luta começou logo quando ele ganhou do Michael Chiesa, quando o Tony Ferguson tava na Fox comentando a luta. E eles começaram a discussão ao vivo ali, meu irmão. chegou até a ser meio ridículo ali, meu irmão. O cara comentando a luta, eu acho que se eu tô no canal Combate fazendo comentário de luta e um outro brasileiro ou qualquer outra pessoa luta, eu tô entrevistando, eu tenho que fazer que nem o DC faz. Na hora ali você tem que ser profissional, você não pode dar sua, né, opinião como lutador, mas tem que dar como profissional, como analista, como comentarista. Acho que você não pode... Isso é verdade, tem muito lutador que aproveita exatamente essa posição, essa exposição, na verdade, né, porque tá ali na TV aberta e tudo mais, e acaba aproveitando isso para se promover, para desafiar e gerar um interesse público, realmente. Foi exatamente o que Tony Ferguson fez, acho que por isso que ele nem voltou mais. E o DC é um cara muito bom nisso, ele vai lá e não tem essa, ele elogia o John Jones, ele faz um ótimo trabalho. Mas eu acho que essa luta começou ali, cara, porque eles começaram a discutir, a discussão foi crescendo, tal, e o Kevin Lee sabe falar também, tem aquela manha de, meu irmão, de negão americano, e fala bem, tal, e começou aquela falação, e criaram a luta ali. Mas eu acho que o Kevin Lee furou muita fila, e eu acho que o Tony Ferguson é o favorito. Eu acho que a única chance do Kevin Lee é derrubar, mas não é um trabalho tão fácil, porque o Tony Ferguson tem uma defesa muito boa de queda ali, ele sai cambalhotando ali, tem as cambalhotas boas defendendo a queda, tem um chão melhor, tem um cardio melhor, já teve situações com caras muito mais difíceis, com caras muito mais duros, e conseguiu dar a volta por cima. Então eu acho que o Tony Ferguson é favoritíssimo, vai levar esse cinturão aí. Vamos ver se o Conor vai querer lutar com ele, vamos ver o que vai acontecer, que categoria tá... As duas categorias mais erradas hoje em dia do UFC, mais embaralhada, é 70 e 85, que é o Bisping, que não quer lutar com ninguém, e o Conor também não quer lutar com ninguém. O Conor até tem mais razão que o Bisping, porque o Conor tá fazendo muita grana no boxe, vai querer fazer mais super luta e tal, mas o Bisping, meu irmão, só lutou com o Dan Henner, só com o Saint-Pierre e já vai... Exatamente, já deu além de toda a enrolação que ele tá fazendo pra voltar a lutar, ele já anunciou que aconteça o que acontecer, pode ser a última luta dele, né? Já deu a deixa que vai vazar, então eu acho isso, cara. Eu acho que ele vai fazer mais alguma luta de boxe aí, alguma super luta. Se voltar pro MMA, que eu acho que não vai ser tão cedo, vai voltar com alguma super luta, talvez contra o Nate Diaz, ou talvez contra o Tony Ferguson, ou alguma super luta no 7-7. Eu acho que é o que vai fazer mais sentido pra ele. Então, eu acho isso. Eu acho que os dois meio que pararam a categoria ali, mas vamos ver como é que vai ser agora. Eu tô no Ferguson contra o Kevin Lee. Então tá aí, esse foi o Gilbert Durinho, peso leve do UFC, que vem de uma vitória espetacular por nocaute contra Jason Sago no UFC Pittsburgh, ocorrido no dia 16 de setembro. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu volto na semana que vem com o melhor do mundo das lutas, com mais um convidado especial. Eu espero vocês, até lá!